Vamos falar do show do sábado? O que que o público pode esperar? Você está trabalhando com material novo? Você está trabalhando com um som que já está conhecido? O que que vai rolar no sábado? Fala um pouco de... Você lançou material recente e tal? Eu estou agora com uma nova fase, né? O novo CD chama-se Abalando o Sistema, que tem previsão para lançamento agora em julho. E eu estou trabalhando esse repertório novo, um repertório, vamos dizer, bem maduro, de conscientização, de mensagem, e ao mesmo tempo de instrumentais, de produção, Legal. fotografia e vídeo. A gente está com essa preocupação. Só que não tem como eu não resgatar e registrar e também compartilhar a minha história, que é o 509E. Então, assim, pelo Brasil todo, não tem sentido o Afro-X cantar se ele não cantar, fazer um medley do 509E. Então, dentro do repertório está 509E, as músicas novas. Óbvio que a gente precisa estar divulgando esse novo trabalho, mas é um novo trabalho que está agora no forno. Mas as pessoas estão tendo um feedback bem legal, as pessoas estão dando uma devolutiva muito, muito interessante, né? Porque o Abalando o Sistema, ele é um dentro da minha do meu critério, e dentro da minha, vamos dizer, da galera, da rapaziada que fecha comigo, eles dizem que é um dos CDs, um dos, que na verdade depois pós 509 foram dois CDs. Que época foi isso? Foram 2000, 2000, né? 2000 até 2002, o outro foi 2002 depois de Cristo. O primeiro foi Provérbios 13, e o outro foi 2002 depois de Cristo. Depois disso, eu lancei um projeto chamado Das Ruas para o Mundo, meu primeiro álbum solo. Fiz um CD duplo que eu não lancei, que só pode encontrar na internet, porque eu havia feito um CD duplo. Aí fiz um, nesse CD tinha um documentário chamado Regenerado. Tem participação do Brau, enfim, de alguns rappers. E aí, nesse documentário, eu fui fazer o um lançamento. Do documentário nasceu um videoclipe em cinema chamado Regenerado. E eu fiz um lançamento em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, em final de 2005, eu conheci a cena do rap. E ali foi quando eu mudei totalmente a minha concepção de música, de business, de tudo. Sim, que é o E aí mercado esse consolidado. é um mercado que meu, é muito louco. Os caras estão bem avançados. Os caras têm, na verdade, a sua já é algo consolidado mesmo, e já tem a sua identidade. Não que no Brasil não tenha identidade, eu digo, estou falando social. Lá já é um ritmo de nível A, né? De qualidade, de produção musical, de show, né? Porque o contexto geral de tudo isso daí é proporcionar para o público final um grande espetáculo. Claro. Então, nesse contexto, tem o quê? Tanto das questões da produção musical, na performance de show, no equipamento que tem no show. Então, eu tô, diante de tudo isso aí, eu quis trazer isso pro rap nacional. Aí E você aí é uma suspendeu o batalha. lançamento do duplo, foi Aí ficou só trabalhar. de internet, e aí fiquei agora todo esse tempo. Na verdade, isso foi 2012, né? Esse lançamento, porque no período de 509 até o lançamento desse primeiro solo, eu também escrevi um livro. Aí lancei um livro autobiográfico, mas ele tem uma temática de discutir os motivos que levam o jovem para a vida do crime Sim. e as possíveis saídas, porque apontar problema é fácil. A questão mesmo principal é mostrar as principais as saídas. Então eu lancei livro, aí fortaleceu o projeto social, e agora, 2015, esse lançamento Abalando o Sistema. Dentro do repertório também, a gente também, algumas pessoas são próximas a nós, que é o Rapa, na pessoa do Negralha, que é o DJ, que é o cara que praticamente me envolveu dentro da cultura rap, que ele era DJ de rap e tal. Ele é da minha quebrada, e hoje ele é DJ do Rapa. Então, assim, a gente canta o Rapa, porque a gente teve proximidade com a galera. O Chorão também, a gente, no Charlie Brown também, a gente acaba Registrando também algumas coisas de Charlie Brown também, porque foi um grande poeta e tive a oportunidade de conhecer também num show, numa turnê que a gente estava fazendo junto com Racionais no Festival de Cinema de Gramado. E aí a gente conheceu o Chorão mesmo, como pessoa, enfim, como louco, como cara companheiro, cara firmeza. Então a gente também canta também Racionais, porque os caras são padrinhos. Uhum. Então é um repertório assim que tem um conteúdo de rap, gangsta rap, e tem o conteúdo também de rap politizado também. E também ele entra já para essa era nova aí, que é o trap music, que é rap com música eletrônica, é bem lírico, bem musical, no contexto de vocais, mas de instrumental é algo mesmo simples, mas só que marcante, pesado, envolvente, dançante. Legal. Ao mesmo tempo. E aí a gente acaba nessa vibe, o show tem essa fusão aí de pô, trocar essa ideia, tal, galera entendeu, galera, agora a gente já estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o Brasil, nós estamos vivendo o mundo, o rap é a música mais atual, que ele tem a flexibilidade de falar de amor e tem a possibilidade de falar da vida do crime e ainda mostrar uma solução diante disso aí, porque falar é simples, agora eu quero ver mostrar a solução diante do problema. Então acho que passos para avançar. E aí é isso, a ideia é essa e acho que é bem, bem interessante. A gente está muito, tá muito coeso, a gente está muito convicto e está gostando muito desse repertório porque é muito interativo. Né? Com todas essas flexibilidades que eu te falei, musical aí, a gente consegue interagir bastante com o público, desde a época que começa 509E, ou algumas coisas do meu CD solo também, que tem uma música chamada Ex-157, que tem videoclipe, é um videoclipe, modéstia à parte, o rap nacional na época foi muito louco, porque teve uma... na verdade tem toda uma interação com cinematográfica mesmo, de construção. Tem dublês, tem viaturas, tem troca de tiro. Então assim, foi muito legal fazer esse projeto. Na verdade é também o nome do livro, Ex-157. E aí foi a primeira música que me deu assim esse suporte aí de carreira solo. E agora nós estamos aí nessa correria, nessa batalha e aí esperamos aí, estamos convidando aí todos de Ubatuba, mas não só de Ubatuba, também da região, também do entorno, Taubaté, São José, Caraguá, enfim, vocês estão convidados aí para esse show aí, pra gente estar compartilhando aí essas experiências. Maravilha. Vocês estão escutando o Afroex, que vai tocar aqui em Ubatuba no dia 2 de maio, a Festa do Trabalhador, no Ipiranguinha. Quero agradecer mais uma vez a presença do Afroex aqui na Gaivota, falando pra gente do Ubatuba, e pedir para ele passar aí uma última mensagem. Eu quero agradecer aí a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Gaivota FM. Eu também estou sintonizado na Rádio Gaivota FM. A mensagem que eu posso deixar diante da experiência aí que Deus proporcionou na minha vida é a seguinte. A revolução, a mudança ou ou qualquer termo que você queira usar, ela começa de dentro da gente. Então ela começa dentro da gente, depois dentro da nossa casa, depois com os nossos amigos. E muitas vezes a gente procura buscar algo fora, sendo que se você não começar a revolução dentro da sua casa, dentro da sua cidade, junto com seus amigos, essa revolução talvez ela seja muito mais distante. Você pode conseguir, mas você vai deixar de fazer num ambiente natural seu. Então, acredita aí no seu sonho, porque ele é o passaporte. E acima de tudo, nós temos que ter fé em Deus, foco, trabalho e persistência. O restante aí, você pode ter certeza que você vai conseguir ter êxito na sua vida. Tamo junto, é nóis!